Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde na Band News FM. Hoje nós vamos falar sobre a chikungunya, que é uma doença infecciosa, febril, causada por vírus. A transmissão ocorre pelo mosquito Aedes aegypti. E o nosso convidado de hoje é o fisioterapeuta Rogério Celso Ferreira, que é diretor clínico da Fisio Hidroterapia. E a gente vai saber dele no que a hidroterapia pode ajudar quem está acometido do chikungunya. Obrigada por nos atender, Rogério. Ah, o prazer é meu, Dimara. Olha, um dos principais sintomas de quem tem a chikungunya são dores articulares. Normalmente essas dores afetam tornozelos, pés, punhos e mãos. São dores muito intensas e muitas vezes que perduram por muito tempo. Em algumas pessoas até mesmo existem indícios que essas dores despertam problemas reumatológicos para os quais a pessoa já tinha uma certa predisposição. Então, a hidroterapia é uma ferramenta do fisioterapeuta muito interessante para essas articulações que sustentam peso. No caso aí nós estamos falando de tornozelos e pés, mas também associando punhos e mãos. Então, os exercícios que a gente consegue fazer dentro de uma piscina terapêutica vão favorecer o alívio dessas dores, de forma que a pessoa, depois que sair da piscina, ela possa ter um dia a dia mais confortável, que ela volte a fazer atividades do seu dia a dia, porque essas dores muitas vezes são incapacitantes, sabe? A pessoa fica com dificuldades de subir escadas, de agachar, de carregar pequenos pesos. Então, com o tratamento, com a hidroterapia, ela pode ter um alívio muito importante dessas dores. Rogério, mas precisa ser uma piscina especial? Quem está acompanhando a gente agora fica pensando, fazer um exercício ali na piscina, ali de casa, resolve. É isso? Não resolve não. A piscina terapêutica, ela é feita com esse objetivo. Então, ela tem uma série de características importantes para facilitar a entrada, a saída da pessoa, para facilitar o posicionamento para alguns exercícios e uma questão muito importante é a temperatura da água. A água precisa estar entre 32 e 33 graus para que os efeitos dessa temperatura no corpo humano também sejam aproveitados. Além disso, os exercícios são específicos. Então, quando a pessoa chega para o fisioterapeuta, esse profissional vai avaliar a pessoa individualmente e saber a necessidade dela. Então, eu posso receber 3, 4 pessoas com chikungunya, com dores nas mesmas articulações, mas cada uma dessas pessoas precisa de um exercício diferente. Isso vai depender da necessidade de cada um e o fisioterapeuta que detecta isso durante a avaliação. Agora, dentro da sua experiência, Rogério, quando você está cometido de uma doença como essa chikungunya, dá aquela preguiça também, as próprias dores, elas vão fazendo com que o corpo vai ficando meio inerte, não querendo trabalhar muito. Dentro da sua experiência com esses pacientes, você tem um resultado positivo nesse sentido? A tendência natural do corpo é realmente se proteger das dores. Então, quanto mais parada a pessoa ficar, mais conforto ela se sente. A tendência mesmo é ela ficar na cama ou sentada em casa sem se movimentar. Acontece que quando ela tem a experiência dentro da piscina terapêutica pela primeira vez, ela percebe uma melhora muito grande. O ambiente é muito agradável. A piscina com água aquecida é muito gostosa. A pessoa começa a ter o alívio das dores durante o exercício. Na hora que sai da água, ela percebe que tem mais liberdade de movimentos e que aquilo ali trouxe realmente uma melhora, um benefício grande para ela. Então, muitas vezes, é difícil convencer a pessoa de fazer a primeira sessão. Mas, a partir daí, ela quer voltar porque ela percebe realmente a melhora das dores dela. A hidroterapia é uma atividade terapêutica, é isso? Exatamente. É um recurso do fisioterapeuta. Uma das ferramentas que o fisioterapeuta tem para promover a saúde. É claro que algumas vezes a gente recebe pessoas que não têm problemas, não têm doenças, não têm dores. Nessas pessoas, então, nós vamos prevenir problemas de postura, dores associadas a atividades mais intensas que a pessoa pretende fazer, condicionamento cardiovascular. Tem gente que chega querendo perder peso, emagrecer. Então, é uma ferramenta muito interessante porque nós utilizamos um ambiente muito diferente desse que nós estamos acostumados aqui, o ambiente aéreo. Então, nós conseguimos fazer dentro d'água exercícios que fora d'água seriam impossíveis. Então, é um complemento muito interessante. Nós conversamos na coluna Espaço Saúde hoje sobre a chikungunya e a hidroterapia no auxílio aí à diminuição dos sintomas da doença. E o nosso convidado foi o fisioterapeuta Rogério Celso Ferreira. Obrigado, Rogério. Por nada, foi um prazer.